Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Sexta-feira chegou! E aí, como é que você tá? Tudo jóia? Tudo beleza? Tudo na paz? Que bom, né, pessoal? Estamos nós de volta por aqui para mais um programão Baú Sertanejo. A comunicação do amigão de sempre, o Elbert Andrade, para você um bom fim de semana! E a gente começa com Sozinho na Noite. Essa aqui, ó, é para quem tem paixão, hein? Vai lá, Sozinho na Noite. Orfeu e Monestrel, é isso? Menestrel, deixa cair. Você vai recordar, a gente recorda agora. Depois tem Rio Negro e Solimões. A lua é testemunha que eu amo a mudar. Imbuído de calma, abraço uma saudade, põe-se a cantar. Estrelas cintilantes que dançam céu afora, refletem na viola a sensibilidade de quem sabe amar. As mãos às vezes tensas se apegam uma à outra, procuram controlar memórias amorosas que o tempo atiçou. As marcas do passado amargam minha mente, de forma comovente fiz triste a canção e a noite chorou. Sozinho na noite, feito um vagabundo e morto de amor, faço das janelas meu palco de shows, encolho meu milho e canto que sou um caso perdido, amante da lua, o encontro o lixo da rua. É que sou poeta e poeta é louco, tem amor demais, tem de tudo. Um caso perdido, amante da lua, o incompreendido, o lixo da rua. É que sou poeta e sede de justiça, esperança no vento, e crê que em breve tempo de tristezas poderá virar. Tem medo da inveja, por saber que a poesia transmite alegria e muita gente má deturpa por pensar. Tem as reflexões, tem erros, tem virtudes. Tem paz nas atitudes, por ter bom ideal, tem ódio na explosão. Tem pensamento próprio, tem fome de igualdade, fé na sinceridade, febre de direito e defende a razão. Sozinho na noite, feito um vagabundo e morto de amor, faço das janelas meu palco de shows, me colho e humilho e um caso perdido, amante da lua, o incompreendido, o lixo da rua. É que sou poeta e poeta é louco, tem amor demais, sem de tudo. Da rua, é que sou poeta e poeta é louco, tem amor demais, tem de tudo. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Essa casa tá pequena

curral, recolho as vacas leiteiras, eu adoro a barulheira, dou mugidas miserradas. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso, volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. Quando é de tardezinha, pego a tralha de pescar, com a matula no embornal, vou lá pro ribeirão. Jogo farelo no poço, a peixarada se assanha, e eu que conheço a manha, pego peixe de montão. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso, volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. Aos domingos lá no sítio, é daqui bem diferente, a gente passa contente, rodeado de amigos, pescando ou jogando truco, oh, quanta felicidade, é por isso que a saudade até hoje está comigo. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso, volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. Baô Sertaneja. Vai embora. Eu trasco de uma vez meu coração, eu brigo outra vez com a solidão, mas vai embora. Sozinho aqui comigo eu sei que vou brigar, chorar, sofrer, morrer de amor. Eu sei, vai ser difícil resistir, te abraçar depois você sumir, mas não vou impedir, você tem que sair da minha vida. Vai, mas tem medo de nada, deixa que a saudade, minha infelicidade, desespero sem. Amor, a paixão, um pedaço de mim. Sozinho aqui comigo eu sei que vou brincar, chorar, sofrer, morrer. Difícil resistir, te abraçar depois você sumir, mas não vou impedir, você tem que sair da minha vida. Vai, mas sem medo de nada, deixa que a saudade, minha infelicidade, desespero sem fim. Paixão. Baú Sertaneja. Levanto e deito, as noites pra mim é um martírio profundo. O cinza e o cheiro de cinza e bitucas é a testemunha das noites de angústias que eu não consigo dormir um segundo. Mais uma vez a gente quer que vocês soltem a emoção de vocês. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Que fui o culpado. música da saudade, dos grandes sucessos lá dos anos 80, de Gilberto e Gilmar, de Fala-me Paulino, Espinho na Cama, Zezé de Camargo e Luciano, de 93, Vai Embora, e ainda Meu Sítio, Meu Paraíso, 2009, canção de Max e Michel. Se não me falha a memória, essa moda aqui é também uma regravação, né? Bom, daqui a pouquinho, após o intervalo, vou trazer a música do Gian Giovanni. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O Baú Sertanejo está de volta. É o baú de sexta-feira. Tá chegando agora Gian Giovanni, Olha Amor. Depois tem Gian Jefferson, O Bebum. Eita, nós! Tô morrendo de saudade, coração tá com vontade de sentir o seu pulsar. Olha, amor, eu vi todos os meus planos se perdendo em desenganos, vi meu mundo desabar. Às vezes que menti, que eu tinha te esquecido. Olha, amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Olha, amor, a saudade dói demais. Te esquecido. Olha, amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. As melhores. Baú Sertanejo. Não falei o nome dela perto de mim. Não falei, porque senão eu bebo de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando, enquanto eu vou minha cruz carregando. Ninguém aparece pra chorar por mim. Se aquele que me condena tivesse agora o amor de sua vida nos braços de outro, seria um ébrio a mais no mundo a vagar. Jamais pensaria em me condenar, e estaria assim como eu, quase louco. Não falei o nome dela perto de mim. Não falei porque senão eu bebo de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando, enquanto eu vou minha cruz carregando. Ninguém aparece pra chorar por mim. Se aquele que me condena tivesse agora o amor de sua vida nos braços de outro, seria um ébrio a mais no mundo a vagar. Jamais pensaria em me condenar, e estaria assim como eu, quase louco. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Como é possível que esqueci se a sua imagem ainda vive em meu coração? Como é possível não pensar em você se à noite eu ainda sinto o seu corpo em minhas mãos? Como é possível não lembrar a nossa história se na memória ainda vive essa paixão? Tudo que eu toco tem você, o sol da minha vida é você. A noite quando sonho é com você, e todo meu amor é por você. O ar que eu respiro tem você, a lua não tem brilho sem você. Deixei tudo de lado e agora sou você. Eu não chorar se a saudade só me traz a solidão. Como é possível não querer voltar atrás se sinto que a minha vida

ganhar mais um trabalho. Vou de novo solitário, outra vez neste avião. Depois de alegrar a tanta gente, estou com Deus e vou contente, eu e a minha solidão. A vida que pra mim já é rotina, até o barulho das turbinas alivia o meu cansaço. Mas trazem confusões em minha mente, lembrança de tanta gente, outra vez e em barato. Eu olho lá embaixo e vejo luzes de cidade adormecida, tão distante a brilhar. Na mente vem de novo minha infância, que ficou lá na distância, é gostoso recordar. Mas dá no coração uma saudade dos amigos que deixei, dos que partiram para o além. Procuro controlar, mas não tem jeito, porque tenho o direito de poder chorar também. E nesse sobe, desce, desce, vai bem da vida. Às vezes a gente se perde sem achar saída. Preciso encontrar um jeito de enganar até meu próprio coração. Voltar sorrindo, abraçados, eu e a solidão. Eu olho lá embaixo e vejo luzes de cidade adormecida, tão distante a brilhar. Na mente vem de novo minha infância, que ficou lá na distância, é gostoso recordar. Mas dá no coração uma saudade dos amigos que deixei, dos que partiram para o além. Controlar, mas não tem jeito, porque tenho o direito de poder chorar também. E nesse sobe, desce, desce, vai e vem da vida. Às vezes a gente se perde sem achar saída. Preciso encontrar um jeito de enganar até meu próprio coração. Voltar sorrindo, abraçados, eu e a solidão. Voltar sorrindo, abraçados, eu e a solidão. Milionário José Rico, Minha Solidão. Também tivemos o Leandro mais o Leonardo, lá de 92, a música Chega, Como é Possível. Rio Negro Solimões, 89, essa canção foi lançada, hein? O Bebum, Jean e Jefferson também passou por aqui. Olha Amor, Jean e Giovanni, também lá de 1989. Daqui a pouquinho, vem aí a Taíde e Alexandre. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Sexta-feira, fim de semana, aqui na sua rádio preferida, só toca as melhores, hein? Tá pintando agora a Taíde Alexandre, Sina, depois do Gino Geno, Que Amor É Esse? Que minhas veias corre água cristalina. De vez em quando acho que eu sou a própria mina. Meu corpo às vezes queima feito sol do meio-dia. Não sei de onde vem um vento que sempre me esfria, balançando os meus cabelos, me inspirando poesia. Acho que nesse chão eu deixo mais do que pegada. De vez em quando acho que eu sou a própria estrada. Talvez eu seja a boiada ruminando no varjão. Se eu não for o boiadeiro, talvez seja o coração pulsando, batendo forte nas entranhas desse chão. Sou boiadeiro, boiada eu sou. Sou violeiro, sou cantador. Sou passarinho, já revoei. Não lembro os caminhos que eu já passei. Deve ser a minha sina te procurar. Deve ser o meu destino não te encontrar. Deve ser a minha sina te procurar. Deve ser o meu destino não te encontrar. Deixo mais do que pegadas. De vez em quando acho que eu sou a própria estrada. Talvez eu seja a boiada ruminando no varjão. Se eu não for o boiadeiro, talvez seja o coração pulsando, batendo forte nas entranhas desse chão. Sou violeiro, sou cantador. Sou passarinho, já revoei. Não lembro os caminhos que eu já passei. Deve ser a minha sina te procurar. Deve ser o meu destino não te encontrar. Deve ser a minha sina te procurar. Deve ser o meu destino não te encontrar. Deve ser a minha sina te procurar. Deve ser o meu destino não te encontrar. Deve ser a minha sina te procurar. Deve ser o meu destino não te encontrar. Sertanejo, o sertanejo. Ela me olha de longe, meu coração pega fogo, meu desejo se esconde. Os mistérios desse jogo não consigo disfarçar. Sou transparente demais. Sei que eu vou me apaixonar e ela sabe que me faz um homem desesperado pelo amor dessa mulher. Estou por ela enfeitiçado e nem sei se ela me quer. Eu não sei se me aproximo pra falar da minha dor ou espero o destino me trazer.

paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos. Resta uma saudade sem igual, fumaça de cigarro em caracol. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está no meu lençol. Valeu! Baú Sertaneja, aqui é bem melhor. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada a não ser só em voltar. Vou depressa e levo meu amor nas mãos para lhe dar. Já não durmo, morro até só em pensar. E se canto só seu nome, quero gritar. Mas seu grito todo mundo de repente vai saber que eu morro de saudade e de amor. Ai, que vontade de gritar seu nome bem alto no infinito, dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém, pra ninguém saber seu nome. Eu grito só, meu bem. Mas só falo bem baixinho e não vou. Pra ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem. Ai, que vontade de gritar seu nome bem alto no infinito, dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas sou e não conto pra ninguém saber seu nome. Eu grito só, meu bem. Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém saber seu nome. Eu grito só. Seu nome, eu grito só. Milionário José Rico, volume 27, do ano de 2003. Meu grito, Chico Rei, mais do Paraná. Regravação, As Paredes Azuis. Que amor é esse? Gini Geno, Sina, a Thaíde Alexandre começou esse bloco. Daqui a pouquinho tem o cantor René. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Caminhando mais um bloco do nosso baú. Tá pintando agora, Renê Toca. Depois tem César Menotti e Fabiano Paixão Mineira. Toca, toca de novo em meu corpo. O que eu te peço é tão pouco, um pouco de felicidade. Toca, socorre o meu sentimento. Tô explodindo por dentro, quase morri de saudade. Pensei que tinha mundo em minhas mãos, me enganei, quebrei a cara. Só conhece a solidão quem um dia se separa. Eu quero voltar pra você. Pensei que fosse fácil conseguir segurar o meu desejo. Quase não sobrevivi, me abraça, me dá um beijo. Vem dar sentido ao meu viver. Eu te amo, me ajuda, por favor. Solidão, quem um dia se separa, eu quero voltar pra você. Pensei que fosse fácil conseguir segurar o meu desejo. Quase não sobrevivi, me abraça, me dá um beijo. Vem dar sentido ao meu viver. Eu te amo, me ajuda, por favor. As melhores. Baú Sertanejo. A paz chamado, eu viajo a noite inteira.

minha paixão. Eu queria encontrar outro alguém pra deixar de te aborrecer. O problema é que já não existe outro alguém que me lembre você. Eu queria invadir sua vida pra morar. Eu queria usar seus lençóis pra cobrir toda a minha paixão. Baú Sertaneja. Descobri que o pior inimigo que eu tenho vive junto comigo no mesmo abrigo, em meus sentimentos. Inimigo que eu não consigo vencer e não posso querer afastá-lo de mim, se não vou morrer. Ele só se apaixona pela pessoa errada, dá amor à vontade, afeto e carinho e nunca cobra nada. Esse meu coração que judia assim, a impressão que me dá é que meu coração nunca gostou de mim. Ele dá tanto amor, esperando carinho, logo fica sozinho, pois sempre confia em quem te engana. E quem sofre depois seus amores perdidos é meu corpo sofrido que fica rolando a noite na cama. Coração, por favor, dê uma trégua pra mim. Não procure outro alguém para ser o seu bem, é melhor assim. Quero viver sozinho pra nunca mais sofrer. Nessas suas batalhas você nunca soube uma delas vencer. Coração, queira ser meu amigo do peito, lute junto comigo nas mesmas razões, pelos mesmos direitos. Deixe o tempo passar, logo, logo aparece um alguém que te ama com todos os agrados que você merece. Você dá tanto amor, esperando carinho, logo fica sozinho, pois sempre confia em quem te engana. E quem sofre depois seus amores perdidos é meu corpo sofrido que fica rolando a noite na cama. Baô Sertaneja. Porque me deu vontade de te ver, de deitar no seu corpo e amar você. Se eu já não sentia mais essa paixão, porque bateu em mim essa recordação? E essa saudade queimando feito brasa no meu coração. Porque me deu vontade de chorar, se eu mesmo pedi pra você não voltar. Porque ainda sinto em minhas suas mãos, porque fiquei com medo dessa solidão. E essa saudade queimando feito brasa no meu coração. No meu coração. Por que será que ainda está doendo assim? Se eu já encontrei outro amor e matei você dentro de mim. Será que nunca mais vou esquecer? Eu me engano beijando outro corpo e lembrando você. Porque me deu vontade de chorar, se eu mesmo pedi pra você não voltar. Porque ainda sinto em minhas suas mãos, porque fiquei com medo dessa solidão. E essa saudade queimando feito brasa no meu coração. No meu coração. Por que será que ainda está doendo assim? Se eu já encontrei outro amor e matei você dentro de mim. Eu me engano beijando outro corpo e lembrando você. Meu Deus, será que nunca mais vou esquecer? Eu me engano beijando outro corpo e lembrando você. Gian Giovanni, nunca mais vou se esquecer, canção bonita. Inimigo do Peito, Alain Aladim, ainda João Mineiro e Marciano, alguém que me lembra você. Começamos com Paixão Mineira, César Menotti e Fabiano. E Renê, Toca, foi a nossa primeira do bloco, daqui a pouco as últimas. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Caminhando já para o finalzinho do programa, tá chegando agora Bob Robson. Uma noite de amor. Depois tem Valéria Barros. Não mereço essa vida. Vejo esse corpo bonito, assim tá molhado. Saindo do banho descalça, na toalha enrolada. Com esse corpo gelado me abraça e fala meu nome. Sorrindo me faz um café, sentimos fome. Sorrindo me faz um café, Que olhar tão bonito te aperta em meus braços, seu rosto molhado, suor do cansaço, uma noite inteirinha, esta noite de amor, sentindo o sabor, mesmo estando em bagaço. Esse corpo bonito, assim tão molhado, saindo do banho descalça, na toalha enrolada. Com este corpo gelado, me abraça e fala meu nome. Sorrindo, me faz um café. Fome. Sorrindo me faz um café. Sentimos fome. Baú Sertanejo. Você pensa que é bom demais, tá achando que eu vou ficar trancada em casa enquanto você sai. Ai, meu bem, sofrer aprendi, você vai aprender a dar valor. Vou te mostrar o quanto mudei. Ai, meu bem, eu cansei. Eu não sou sua escrava pra você mandar, me deixando em casa enquanto vai pro bar. Não mereço essa vida, chega de sofrer. Divertir com as minhas amigas, sair por aí. Você vai chorar o quanto eu chorei. E vai, traz um balde de cerveja. Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa. Até de madrugada nós vamos ouvir modão e beber. Tratar bem a mulherada dessa mesa. Mulher sofre demais. Vamos beber pra esquecer. Eu não sou sua escrava pra você mandar, me deixando em casa enquanto vai pro bar. Não mereço essa vida, chega de sofrer. Com as minhas amigas, sair por aí. Você vai chorar o quanto eu chorei. E vai, traz um balde de cerveja. Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa. Até de madrugada nós vamos ouvir modão e beber. Ei, ei. E vai, traz um balde de cerveja. Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa. Mulher sofre demais. Vamos beber pra esquecer. Que vai, traz um balde de cerveja. Tem que tratar bem a mulherada dessa mesa. Mulher sofre demais. Vamos beber pra esquecer. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Sertaneja. Só você pode aliviar meu sofrimento. A acabar meu tormento, dizendo que me ama. Só você poderá dar fim nesta agonia e devolver a alegria que a vida reclama. A vida tornou-se sem sentido de repente. Não tenho mais vontade de viver. Queria tornar meu sonho em realidade, matar na sua boca a saudade e no seu lindo corpo me de hoje, Chico Rei, mais o Paraná, volume 6, só você, pelo interfone, Ataíde e Alexandre, ainda nós conferimos, Valéria Barros, a música Não Mereço Essa Vida, também Uma Noite de Amor, Bob Robinson, gente, forte abraço aqui do amigo Elber de Andrade, na sequência, vem mais um líder de audiência aqui na rádio, e eu volto com você na próxima edição, com muito mais moda, viu gente, um abraço a todos, e a você um bom fim de semana. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.